Epto Rádio. Um programa de Epto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras, pelas 14 horas. Epto Oliva. Epto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Sejam bem-vindos ao programa da Epto Rádio. O programa de hoje irá tratar de temas relacionados com a alimentação e o desporto. Na primeira parte, vamos apresentar mais um curso da nossa escola e dizer quais as 12 razões para praticar desporto. Na segunda parte, iremos apresentar algumas modalidades desportivas e dar alguns conselhos sobre alimentação. Antes de começarmos o nosso programa, queremos agradecer à Rádio Boa Nova pela oportunidade que nos está a dar para realizar este programa. Para já, vamos às notícias de Epto Oliva. No passado dia 11 de novembro, a Epto Oliva comemorou 25 anos desde a sua fundação. Durante a tarde, em Tábua, começaram as comemorações do aniversário da Epto Oliva, com o descerramento da placa comemorativa dos 25 anos e uma homenagem aos fundadores da Epto Oliva, professor César Oliveira, professora Maria Antónia Matos e engenheiro Ivo Portela. Em Oliveira do Hospital, decorreu um agosto na Epto Oliva, seguido de um lanche conjunto entre alunos, professores e funcionários. Mais tarde, no Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital, continuaram as comemorações dos 25 anos da Epto Oliva. Primeiramente, foi projetado o filme 25 anos da Epto Oliva, seguido das mensagens do presidente da Epto Oliva, professor Daniel Costa, do presidente do município de Oliveira do Hospital, professor José Carlos Alexandrino, e do professor Mário Loureiro, presidente da Câmara Municipal de Tábua. Também foi feito o reconhecimento de alunos, docentes e não docentes, e dos promotores da Epto Oliva. O curso de artes e espetáculo abrilhantaram-nos com as peças As Emoções que o Mundo nos Dá, apresentado pelo primeiro ano, e A Gaivota, apresentado pelo segundo ano. Para finalizar as atuações, a ex-tuna da Epto Oliva, Petroleiros da Choina. Por fim, tivemos o bolo de aniversário. O curso profissional de técnico de auxiliar de saúde, em funcionamento no Polo de Tábua, realizou desde o mês de outubro uma campanha de recolha de pijamas dos 0 aos 12 anos de idade. Os pijamas recolhidos foram entregues no passado dia 21 de novembro ao Centro de Acolhimento Temporário da Santa Casa da Misericórdia de Tábua, assinalando assim as comemorações do Dia Nacional do Pijama e do Dia da Convenção Internacional dos Direitos das Crianças. Numa medida de saúde preventiva, os alunos de auxiliar de saúde, primeiro, segundo e terceiros anos, recolheram embalagens de maços de tabaco vazias com imagens e mensagens alusivas aos malefícios do tabaco, expondo as mesmas no jardim da escola profissional, assinalando o Dia Mundial do Não Fumador, no dia 17 de novembro. Vamos ficar com a música O Amor é Assim, de HMB e Carminho. Deixam-me do avesso, tropeço, levanto e volto pra ti. O amor é assim, pelo menos pra mim. Deixam-me do avesso, tropeço, levanto e volto pra ti. Espero a bonança e nela avança. Mesmo amor, e o tempo é companheiro, é bom parceiro, e até já nos sabe de cor. E as voltas que embora nos traçam e desenlaçam, levam-nos para onde for. Insiste, persiste, não sabes o fim, mas assim é. O amor é assim, pelo menos pra mim. nascem como orecem. Não há tempo para descobrir, mas só quero o teu bem, quero o teu bem. E que eu seja o teu bem, e tudo nos vá bem. Não quero ficar sem. Tropeço, levanto e volto pra ti. O amor é assim, pelo menos pra mim. Deixa-me do avesso, tropeço, levanto e volto pra ti. Vamos ouvir agora algumas curiosidades internacionais. Como já devem saber, Donald Trump foi eleito 45º Presidente dos Estados Unidos da América. E com vantagem em estados fulcrais, desde o início da noite, Trump esteve à frente desde o primeiro momento. É o primeiro homem a chegar ao cargo sem ter tido qualquer experiência política ou militar prévia. E vocês sabiam que um episódio do ano 2000 da série The Simpsons previu Donald Trump como Presidente? Até parece que adivinha o futuro. No passado dia 14 de novembro, a Superlua foi observada em Portugal. Foi uma das maiores e mais brilhantes até hoje vista. A última vez que uma Superlua se aproximou tanto da Terra foi a 26 de janeiro de 1948, quando ocorreu a fase de Lua cheia. Mas por que razão existe a Superlua? O facto de a Lua estar mais perto da Terra é a razão pela qual parece maior e mais brilhante do que o normal. Contudo, não passa de uma ilusão de ótica, mas digna de se admirar nos quatro cantos do mundo. Uma vez que o último fenómeno com esta intensidade aconteceu há quase 70 anos. Uma superlua maior que esta só ocorrerá daqui a 18 anos. Esta será visível a 25 de novembro de 2034. Vamos a mais uma sugestão musical. Anna Mary com a música Alarm. You lay with me, you're shutting down. I smell around you, I'm focused now. I know what's going on in your head, yeah. I know what's happened here in our bed, yeah. Your phone is buzzing, so pick it up. I know she calling, so what the fuck? I should've known that she stays a cheater. So here we are. And there goes the alarm, ringing in my head. Like somebody said, don't you trust him, no. Texting from his ex, what did you expect? Now you're lying here, knowing where he goes. Now we got that itch, yeah. Karma is a bitch, yeah. Same way that they come, that's the way they go. Now we got that itch, yeah. Rewinding the picture, yeah. There goes the alarm and the sirens go. There goes the alarm. I saw it coming, I let it go. My girls will tell me, I told you so. But I was so intrigued by your style, boy. I always been a sucker for a wild boy. I'm better than this, I know my worth. I might be getting what I deserve. But I ain't sticking around for the rerun. What's done is done. And there goes the alarm, ringing in my head. Like somebody said, don't you trust him, no. Texting from his ex, what did you expect? Now you're lying here, knowing where he goes. Now we got that itch, yeah. Karma is a bitch, yeah. Same way that they come, that's the way they go. Now we got that itch, yeah. Rewinding the pitch, yeah. There goes the alarm and the sirens go. There goes the alarm. shot fired. Man down, one fool, one liar. Ring, ring, trust gone missing. House on fire, house on fire. Bang, bang, two shot fired. Man down, one fool, one liar. Ring, ring, trust gone missing. House on fire. And there goes the alarm. Trust him, no. Texting from his ex. What did you expect? Now you're lying here, knowing where he goes. Now we got that itch, yeah. Karma is a bitch, yeah. Same way that they come, that's the way they go. Now we got that itch, yeah. Rewinding the pitch, yeah. There goes the alarm and the sirens go. There goes the alarm. Now we got that itch, yeah. There goes the alarm. There goes the alarm. Para nos darem a conhecer as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas, sigam-nos na nossa página de Facebook, Hepto Rádio. Hepto Rádio. Um programa da Hepto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras, pelas 14 horas. Hepto Oliva. Hepto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Como aconteceu no primeiro programa, vamos conhecer mais um curso da nossa escola, Apoio à Gestão Desportiva. Este curso tem como principal objetivo preparar jovens profissionais para organizar e planear atividades e eventos desportivos. Com este curso, pretende-se que os futuros profissionais sejam capazes de organizar e desenvolver atividades e eventos desportivos, utilizando os equipamentos, os espaços e as instalações adequadas, de acordo com a estratégia e a política comercial da organização e as necessidades e as motivações dos clientes. Organizar e coordenar a manutenção dos equipamentos, dos espaços e das instalações desportivas. Elaborar relatórios e outros documentos de controle relativos à sua atividade. Não estamos a surpreender ninguém quando afirmamos que o desporto faz bem à saúde. De facto, todos já fomos informados até à exaustão que, para adotar um estilo de vida verdadeiramente saudável, temos mesmo de incluir a prática de exercício físico na nossa rotina diária. O desporto é parte essencial de um estilo de vida saudável. Conheça agora 12 razões absolutamente inquestionáveis para aderir à sua prática. Faz bem ao coração, pulmões, vasos sanguíneos. Reduz o risco de inúmeros tipos de cancro. Fortalece os ossos. Ajuda a perder peso, prevenindo a obesidade. Aumenta a força corporal e a resistência física. Melhora a aparência física e a agilidade. Melhora a capacidade de raciocínio e memória. Promove a autoestima e a autoconfiança, auxilia a prevenir e tratar doenças psicológicas, motiva a exploração de diferentes paixões, promove a felicidade, ajuda à integração social. Vamos ficar com mais uma sugestão musical, Arctic Monkeys, com a música Do I Wanna Know. Depois iremos fazer um pequeno intervalo para compromissos publicitários. Fiquem bem e até já! Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. You're out of you, 'cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for surrounding you. Now I thought it through. Crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you. I don't know if you the same as I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? We're sort of hoping that you'd stay. That the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Now I've got it through. Crawling back to you.

foi criado na Colômbia pelo coreógrafo Beto Pérez na década de 1990 e já foi implementado em mais de 150 países. O Zumba mistura movimentos de danças latinas como samba, salsa, merengue, mambo e reggaeton, ou mesmo outros estilos como hip-hop e dança do ventre, com exercícios próprios do treino cardiovascular. Nos dias de hoje, é muito utilizado em ginásios, promovendo o condicionamento físico de um modo geral. O Zumba usa os princípios do treino de resistência em intervalo de treino físico para aumentar a produção de calorias, tonificação total do corpo e queimar gordura. É um método de combinação de passos simples, com movimentos de dança para esculpir o corpo. O programa de fitness é muito divertido e viciante. Vamos ficar com mais uma música. Calvin Harris, My Way. Why wait to say, at least I did it my way. But I wait to face, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. I did it my way, but I wait to face. But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. One thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way. You are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way. CrossFit utiliza três conceitos para avaliar e chegar ao condicionamento físico. Cada um dos três conceitos é baseado numa área diferente de conhecimento, para que no fim se chegue a um consenso que leva ao método de treino. O primeiro conceito passa pela compreensão das capacidades ou aptidões físicas, sendo que estas podem ser melhoradas através de adaptações neurológicas e/ou orgânicas. São elas: resistência cardiorrespiratória, resistência muscular, força, flexibilidade,

Para além da prática de um desporto, não nos devemos esquecer que é fundamental intercalar uma alimentação saudável e equilibrada. A alimentação tem um papel fundamental no nosso cotidiano, sendo muito importante adotar uma dieta saudável e adequada ao nosso estilo de vida. O consumo excessivo de alimentos ricos em gorduras saturadas, sódio e açúcares pode provocar problemas de saúde. Contudo, lembre-se, não há alimentos maus, apenas má alimentação. Não é necessário deixar de comer determinados alimentos para ter uma alimentação saudável. Apenas fazer a combinação certa dos alimentos, na quantidade adequada e adotar algumas regras no dia-a-dia. Para uma alimentação saudável e equilibrada, recomenda-se a ingestão de diversos tipos de alimentos todos os dias. Aqui ficam algumas dicas e regras para uma alimentação saudável. Tome o pequeno almoço diariamente. A primeira refeição do dia é essencial para carregar energias. Faça 4 a 5 refeições por dia. Não fique mais do que 3 a 3 horas e meia sem comer durante o dia. É uma das principais regras para uma alimentação saudável. Consuma 5 porções de fruta e hortícolas por dia. Inclua sopa no início das refeições. Hidrate-se. A quantidade recomendada de água por dia é de 1,5 litro a 3 litros. Consuma peixe e carnes brancas, pois estas são fonte de proteínas. Reduza nos açúcares. Procure ingerir alimentos naturais. Tenha atenção ao tamanho das porções. Espero que tenham gostado de mais um programa da Heptorrádio. Este programa foi conduzido por mim, professora Cátia Viegas, e pelos alunos Andréa Dias, Ruth Pegado, Tiago Marques, Susana Figueiredo e Jéssica Capelo, com a colaboração técnica de José Monteiro, filmagem e fotografia de Bruno Rodrigues e Sofia Fernandes. Vamos finalizar o nosso programa com mais uma sugestão musical. Vamos ouvir Marisa com a música A Chuva. Já sabem, deixem-nos as vossas sugestões na nossa página do Facebook Heptorrádio. Fiquem bem e até ao próximo programa. Tchau! As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. Só as lembranças que doem ou fazem sorrir. Há gente que fica na história, da história da gente. E outras de quem nem o nome lembramos ouvir. São emoções que dão vida à saudade que traz. Aquelas que tive contigo e acabei por perder. Há dias que marcam a alma e a vida da gente. E aquele em que tu me deixaste não posso esquecer. A chuva molhava-me o rosto, gelado e cansado. As que a cidade tinha já eu percorrera. Ai, meu choro de moça perdida, gritava a cidade. E o fogo do amor sob a chuva a instantes morrera. A chuva ouviu e calou segredo à cidade. E eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade. Gelado e cansado.